Autoestima, sonho de libertação, adorando sua imagem negra assim, sua imagem é seu espelho, ela é bonita assim, adore. Negro lindo é pleonasmo, negro lindo é exclusão. O negro lindo aí é dispensável, é exceção, é contramão. Ser paixão da sua imagem, brilho vivo em seu ser, refletindo esta imagem no espelho fino e grande, você. Adore sua imagem negra assim. Sua imagem é seu espelho, é bonita assim. Adore sua imagem negra assim. Sua imagem é seu espelho, é bonita assim. Refletor, Narciso, desafio, linha tecendo fios, semente no cio, procurando caminhos, semente no cio, caminhando caminhos, semente no cio, procurando caminhos, semente no cio, caminhando caminhos. Negro lindo é pleonasmo, negro lindo é exclusão. O negro lindo aí é dispensável, é exceção, é contramão. Ser paixão da sua imagem, brilho vivo em seu ser, refletindo esta imagem no espelho fino e grande, você. Adore sua imagem negra assim. Sua imagem é seu espelho, é bonita assim. Adore sua imagem negra assim. Sua imagem é seu espelho, é bonita assim. Refletor, Narciso, desafio, linha tecendo fios, semente no cio, procurando caminhos, semente no cio, caminhando caminhos, semente no cio, procurando caminhos, semente no cio, caminhando caminhos, semente no cio, procurando caminhos, semente no cio, caminhando caminhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, agora boa tarde, mas você pode estar escutando a gente outros dias aí pela internet. Essa aqui é a Rádio Comunitária Aconchego 88.5 FM, tocando aqui para toda a Zona Oeste do Recife e para todo o planeta pela web. Hoje a gente tem o orgulho aqui de contar com a presença de Juraci Tavares, que vai conversar um pouco sobre a sua obra nesse... tá aqui visitando Recife e vai contar um pouco sobre sua obra nessa semana pré-carnavalesca, vai participar do desfile dos Afoxés. Esse aqui é o A Festa é na Rua, programa pré-carnavalesco da Rádio Comunitária Aconchego. Sem mais delongas, Juraci, te apresenta, por favor. Primeiro dizer que é um prazer muito grande. E o tempo vai passando. O tempo vai passando e a gente continua, particularmente eu, aprendendo com o dia a dia, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, porque eu tenho uma certeza, não vou dizer quase certeza, porque em filosofia a gente evita trabalhar com essa palavra certeza, né? A gente evita trabalhar com essa palavra certeza, porque a certeza, na realidade, ela traz um conceito de redundância, né? Então, mas eu vou me arriscar a utilizar neste momento aqui a palavra certeza de que quando eu sair daqui desse momento jubiloso com Fernando e Priscila na Rádio Comunitária Aconchego, certamente sairei diferente, sairei melhor. Por que sairei melhor? Justamente por ter consciência da minha condição de sujeito inacabado, sujeito não pronto. E eu estou sempre fazendo tudo para estar com as pessoas, porque elas são os meus principais livros. São estes livros que eu vou abrindo as páginas e vou atendendo a minha condição de sujeito inacabado, não pronto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa obra. Eu digo nossa porque todas essas canções, eu tenho os textos e a voz nas canções. As melodias são de meus grandes parceiros, por isso que eu coloco nossa obra. Então, Fernando e Priscila, através da Rádio Aconchego, eles rodaram uma canção chamada Autoestima. E vamos falar um pouquinho sobre essa canção, porque a partir da canção e dessa minha fala, vocês vão perceber que a nossa obra, essa obra umbilical e minhas poesias, aí eu tenho que colocar na primeira pessoa, né, que são as poesias, vocês vão verificar que intencionalmente ela se afasta dos braços do entretenimento. E não estou aqui criticando o entretenimento, até porque ele faz parte da construção humana, mas na nossa visão, na minha visão, ele não dá o salto, ele não faz com que a pessoa dê o salto e saia de dentro de si na busca. Então, a nossa obra é uma obra que vocês vão verificar. Ela é eminentemente cultural e eu coloco isso sem aquela pretensão de ser a melhor obra, não é? Mas é uma obra diferente, porque ela é uma obra que, intencionalmente, quando a gente escreve, e essas canções, essas letras são complementadas, embaladas pelas melodias, existe uma intencionalidade, sim, de tirar o meu ouvinte, o meu leitor, da zona de conforto. Eu costumo dizer, com toda a humildade, sem arrogância, que eu não escrevo poesia, não faço canção com os parceiros para deixar o meu ouvinte relaxado. Normalmente, quando eu escrevo, quando eu digo autoestima, sonho de libertação, adorando sua imagem negra, sim. Sua imagem é seu espelho, ela é bonita assim. E aí vem: negro lindo é pleonasmo. Negro lindo é exclusão. O negro lindo aí é dispensável, é exceção, é contramão. Isso é sim, é para inquietá-lo mesmo e fazer com que ele comece, o meu ouvinte, o meu leitor, os nossos ouvintes, particularmente os ouvintes da rádio comunitária Aconchego, eles vão buscar. Por que isso? Porque o Brasil... eu tenho uma canção com o Oswaldo que diz que trouxemos o Brasil no fundo do navio. Isso não dá para negar. Não dá para negar. Os africanos foram trazidos daqui compulsoriamente, né? Porque eles não vieram para o Brasil. Eles foram trazidos de uma forma compulsória. E eles trouxeram nos seus corpos DNAs. Eu digo DNAs porque a África é um país plural. A África, país não, desculpem. É um continente com 56 países. Isso significa afirmar que a cultura, o conhecimento científico, cultural, de humanidades do continente africano, ele é muito amplo. E foram trazidos para o Brasil africanos. Eu estou insistindo na palavra africano porque não vieram para cá escravos. Vieram africanos que foram escravizados aqui no Brasil. E quando eles vieram para cá, trouxeram nos seus seres, uma boa amplitude, ou seja, da cultura africana que foi colocada aqui no solo brasileiro, nessa formação nossa. A gente sabe que a formação do brasileiro é uma formação multicultural, com vários povos, mas os africanos, não dá para negar, principalmente os africanos bantos, aquela turma que veio de Angola, Moçambique, que foram os primeiros a chegarem aqui no Brasil, ao Brasil, fim do século XVI, século XVII. Não, vou pedir desculpas, não é fim do século XVI, porque a década de 30, já os primeiros africanos chegam aqui ao Brasil na década de 30, e aí vai até século XIX, foram três séculos e meio de escravidão negra. Então eles trouxeram toda essa cultura. Então a influência da cultura africana no Brasil, ela é muito vasta. Por isso que eu afirmo que trouxemos o Brasil no fundo do navio. Todos os rincões do Brasil têm a influência africana, principalmente a influência banto, que foram os primeiros a chegarem aqui. Então, o que é que acontece? Voltando a essa questão da... relacionando com a música autoestima, por que é que eu, com os meus parceiros, decidimos fazer essa canção? Eu escrevi e o Márcio Pereira e o Luiz Bacalhau colocaram essa melodia belíssima. Porque o Brasil, ele é um país racista, não dá para negar isso. Obviamente que a gente vai combater o racismo, não com intolerância, dando murro na mesa, dando murro nas pessoas, a gente vai combatê-lo através do conhecimento. E aí é que entra a importância da comunicação independente. E aí eu estou me referindo particularmente a essa rádio que vocês estão ouvindo, que é a Comunitária Aconchego. Então, a comunicação, ela tem um papel muito importante. E é por isso que Priscila e Fernando, eles tentam colocar para vocês conteúdos que tragam essas informações. Então, o que é que acontece? O Brasil, ele é um país assim eminentemente racista, não dá para negar, embora, eu volto a repetir, a gente não vai destruir o racismo com brigas, com matanças, a gente vai destruí-lo com conhecimento. E esses conhecimentos a gente vai buscar, a gente tem que adentrar, fazer ocupação total nas escolas, nas universidades. Lugar de negro e pobre é na escola, é na universidade, que dessa forma a gente vai adquirir as informações necessárias, necessárias para se instrumentalizar, para perceber que quando uma pessoa diz que você é um negro lindo, na realidade, ele não está fazendo nenhum elogio, ele está trabalhando com a exclusão. Quer dizer, em outras palavras, que você foi pensado, se salvou, que o negro, de modo geral, ele não é bonito, pelo contrário, né? Então, essa canção foi justamente... Aí é que entra a importância política da gente fazer textos que aguçem isso. É, porque tem expressões no Brasil que nos incomodam muito, que dá a impressão que o racismo é natural, e ele não é natural, ele é cultural. Até porque ninguém nasce racista, ninguém nasce violento, ninguém nasce médico, né? Até porque quando a gente nasce, a gente vem trazendo possibilidade de ser todas essas coisas. Vai depender do contexto que lhe espera e da forma como você é tratado. Então, e o racismo, ele é tão engenhoso, ele é forma de uma forma tão engenhosa que dá a impressão que ele é natural. E ele é cultural. Então, é muito comum parte da sociedade brasileira, diante de uma pessoa inteligente que desenvolve o seu trabalho bem, né, um negro que é normalíssimo, dizer que, por exemplo, que Priscila é uma negra inteligente, que Juraci Tavares é um professor inteligente. Então, isso são as armadilhas do racismo, né? Porque diante de uma outra pessoa de etnia diferente, por exemplo, diante do japonês, diante da pessoa branca, a sociedade brasileira não coloca que fulano é uma branca bonita, que fulano é um branco bonito, não é? Então, quando nós fizemos esta canção, foi com o objetivo, sim, de trazer este tema para a discussão, para o centro da mesa. Essa canção é de 98, está fazendo 21 anos e tem feito a diferença, porque tem despertado, né, esse tipo de discussão com o objetivo de colaborar com o desmonte do racismo. E volto a repetir, o racismo, ele vai ser combatido via enfrentamento. É via enfrentamento. E esse enfrentamento, ele vai trazer resultados positivos, se nós estivermos instrumentalizados. E aí é que entra a importância dessas instituições, como os afoxés, os blocos afoxés e blocos afros em todo o Brasil, essas entidades negras, porque elas fazem o papel que o Estado não faz. Até porque o Estado brasileiro é um Estado que ele não cuida de nós negros, né? Por aí eu vou dar um exemplo. A escola pública, não vem para cá dizer que a escola pública é um lixo, que sempre foi um lixo, nada disso. Os grandes líderes brasileiros, eles estudaram na escola pública. Quando veio a Constituição de 88, que trouxe a obrigatoriedade do Estado brasileiro garantir escola para todos, porque não era para todos, para todos, então o Estado brasileiro, ele começou a sucatear a escola pública. Ele começou a, por exemplo, não pagar bem aos professores. Em resumo, ele não priorizou a escola pública. Então, o que é que acontece? Sabe por que não priorizou? Porque nós, pobres e negros, adentramos a escola devido à obrigatoriedade. Então, o que é que a gente vê? Que nós estamos pela nossa própria conta. Essa é uma citação do ativista que combateu, ajudou a Mandela a combater o racismo na África do Sul, que é o Steve Biko, que ele diz que nós negros estamos pela própria, nossa própria conta. Então, o que é que acontece? Este momento aqui é um momento que eu coloco da mais alta importância, porque nós estamos juntos, eu, outras pessoas, com a Rádio Aconchego, com Fernando, Priscila, fazendo esse enfrentamento pela via do conhecimento, que eu volto a repetir, a gente não vai fazer este combate, a gente não vai vencer, que é uma parada dura, difícil, mas a gente não vai sossegar, a gente não vai dar trégua ao racismo, entendeu? Via conhecimento. Então, aí que volto a repetir a importância dos afoxés aqui no Recife, a importância dos blocos afros em Salvador e pelo Brasil, Rio de Janeiro, todo mundo trabalhando nesse sentido, fazendo o papel que o Estado não faz. E nós temos consciência disso e não vamos deixar de fazer. Então, este momento está sendo muito significativo para mim estar aqui falando, né, nessa emissora comunitária, que eu espero que o alcance seja ampliado para atingir outras pessoas. Está aqui falando da nossa obra, que é Umbilical, e o livro Vocábulos Caminhantes, porque o propósito destas obras é justamente colaborar para o desenvolvimento do humano no Brasil, particularmente da comunidade negra, né? Nossa, já. Tu gostaria de pedir alguma música para tocar agora? Na verdade, a música que tá tocando ao fundo é o disco de Juraci, o Umbilical. Tu gostaria de pedir alguma música especial aí para tocar agora? Eu gostaria de pedir, porque uma das razões que nos trouxeram para aqui, aí são várias razões que nos trouxe para aqui, eu e a Elizabeth, a minha companheira, foram os afoxés de Olinda e Recife, o Chumpandá, Alafim Oió e o Oiá Tocolê. Então, nada melhor do que a gente mostrar, né, através dessas canções, esses blocos. Então, 2010, eu mais dois parceiros, Márcio Pereira e o Luiz Bacalhau, fizemos a canção Singularidade para o afoxé Tocolê, Oiá Tocolê, que é justamente, para mim, essa canção tenta descrever a força da mulher no contexto dessa resistência, né, dessa produção cultural brasileira, através de figuras como Mãe Amara, né, através de Maria Helena, através de Esther, todas essas mulheres. Então, o nome dessa canção chama Singularidade, porque eu percebi em 2010, 2011, que essas figuras fazem lideranças com doçura, o chamado Comando Doce. Então, eu gostaria de botar para vocês ouvirem a canção Singularidade, né, que é de minha autoria, Márcio Pereira e Luiz Bacalhau, com arranjo do maestro Biratã Marques. Massa, então vocês vão escutar agora Singularidade, do disco Umbilical, de Juraci Tavares, gravado em 2015. Essa é a Rádio Comunitária Aconchego. Você está escutando uma edição especial de carnaval, porque a festa é na rua. Saia, identidade sim, com oia. a tocolê a foché, singularidade e a lotim, candomblé, a foché, saia, identidade sim. Com oia, tucule a foché, singularidade e a lotim. Saia na frente, saia com a foché, saia e a lotim, levando oia, tucule a foché. No corpo a foché, oia laxé. E a Mara Mendes e Leobá, a ganju axé. Placenta, cordão umbilical, veias do oia, tocolê a foché. Nago, nosso candomblé. Ventania vermelha e branca canta, trilha a foché. Oia e a lotim, caô, cabe esse lé. Parceiros do oia, tocolê a foché. Parceiros, pilares, candomblé. Candomblé, a foché, saia, identidade sim. Com oia, tocolê a foché, singularidade. Saia na frente, saia com a foché, saia e a lotim, levando o oia, tocolê a foché. No corpo a foché, oia laxé. Ventania vermelha e branca canta, trilha oia e a lotim, caô, cabe esse lé. Parceiros do oia, tucule a foché. Parceiros, pilares, candomblé. Parceiros do oia, tucule a foché. Babá ou cuxubi, parceiros, pilares, voltamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego, hoje com a presença ilustre de Juraci Tavares. É, Juraci, que fez composição para alguns afoxés aqui da cidade, como afoxé, tocolê, Oiatocolê, Oxupandá e Alafim Oió. Conta pra gente aí, Juraci, como que começou, quando começou essa proximidade e essa ligação com os afoxés daqui de Recife? A grande ponte de todo esse processo, a grande ponte é Esté Monteiro. A gente se conhece há muito tempo, e em 2008, o Oiatocolê é de 2004, né? 2004, fazendo 15 anos, não é isso? É 2004. Quando foi 2008, Esté acompanha o meu trabalho. E ela é muito assim, tem uma relação muito visceral, umbilical, com o Ilê Aê de Salvador, né? Com a cultura negra, particularmente o Ilê Aê, que é muito também requisitado aqui no Recife. E eu sou um dos compositores do Ilê Aê, até porque o DVD do Ilê Aê, a música que abre o DVD do Ilê Aê é de minha autoria e de Ulisses Castro. Então, Esté Monteiro, sabedora disso, né, que acompanha o meu trabalho, ela nos solicitou para a gente, para eu começar a compor para o Oiatocolê, que na época chamou-se Afoxé Oiá Alaxé. Hoje é Oiatocolê Uô. Afoxé Oiatocolê Uô. E aí foi a partir de 2008, a primeira canção que eu fiz com dois parceiros, nós fizemos, foi para o Oiá Alaxé, na época, que hoje é o Oiatocolê. Então, a partir daí, eu comecei a ter essa relação muito, muito umbilical com os afoxés do Recife. Até porque o afoxé, eu costumo dizer que também é a minha casa, porque o afoxé é cultura negra, é cultura, é religiosidade negra, é essa cultura que é um dos berços da formação do Brasil, né? E, então, a partir daí, Esté me apresentou ao Alafim e ao Oxumpandá. E aí eu fui fazendo músicas com os meus parceiros, é bom lembrar, né? De Salvador, Luiz Bacalhau, Ulisses Castro, Márcio Pereira. Eu escrevendo e eles colocando as melodias. Então começamos a fazer músicas para o Alafim Oió, né? Depois para o Oxumpandá. Por sinal, o disco do Oxumpandá tem uma canção minha de Márcio Pereira que se chama Rio de Ijexá. Então foi dessa forma. E por que esse meu interesse? Como eu já falei, vou repetir. Nós temos que ser guardiães. Guardiães e guardiões da cultura negra. Porque a nossa cultura, e a gente não está tirando a importância das outras culturas, né? Mas a gente tem que cuidar da nossa casa. Tudo começa pela nossa casa. O início é ali. Até porque a nossa casa é também o nosso mundo. Então, e aí eu comecei a me interessar, como me interesso, né, para fazer canções para essas instituições, porque a gente tem que fortalecê-las. E as letras que normalmente eu escrevo são letras que levam, como eu já falei, elas são letras que se preocupam muito com a cultura, com a autoestima. Então, por exemplo, eu vou... Eu vou ler a letra de Singularidade, apesar de vocês já ouvirem, que é o quê? Candomblé, afoxé, saia, identidade sim. Com Oiatocolê, afoxé, singularidade e alotim. Saia na frente, saia com a afoxé, saia aí a lotinha, levando o oiá, tocolei a afoxé, no corpo a afoxé, oiá, laxé. Iá, Amara Mendes, Ileobá, Ganju, axé, placenta, cordão umbilical, veias do oiá, tocolei a afoxé, nagô, nosso candomblé. Ventania vermelha e branca, canta, trilha, afoxé, oiá e alotim, caô, cabecilé. Parceiros do oiá, tocolei, afoxé, parceiros, pilares, candomblé. Né? Então, para mim foi fundamental fazer isso. Então, começamos isso, com esse interesse que eu sou ativista negro. Eu sou ativista negro, né? Com esse domínio da questão da intelectualidade, sem abrir mão deste ativismo humano, particularmente ativismo negro, porque se nós não fizermos, o outro não vai fazer. Entendeu? Então, essa minha ligação, ratificando, confirmando o que eu falei sobre como eu cheguei a esses afoxés, né? Cheguei através dessa possibilidade, essa oportunidade que Sté Monteiro nos proporcionou, e eu entender que fazer música para os afoxés é também estar contribuindo, porque, volto a repetir, esses afoxés, eles simplesmente não saem no carnaval. Ele desenvolve trabalho o ano todo, os trabalhos sociais, os trabalhos religiosos, até porque a gente sabe que essas instituições como Maracatu, afoxés, estão intimamente ligadas a um terreiro de candomblé. E o terreiro de candomblé, na realidade, é um pilar de preservação da cultura negra, né? Que é o principal alicerce para nós negros. Até porque a gente sabe que árvore sem raiz não se mantém em pé. A gente sabe que a cultura, o berço da humanidade, um dos berços, é africana, sim. Eu vou fazer uma poesia que ratifica isso, que diz assim: África, mãe primeira da terra, do seu corpo primeiro humano, humana era. Diasporações, águas turvas, ondas fortes, reis, rainhas, ciências, tecnologias. Vale do Quênia, princípio humano, humano primeiro, diasporando, africano inteiro. África, mãe primeira da terra, do seu corpo primeiro humano, humana era. África do mundo, África do mundo, eterno cordão umbilical, África do mundo. Entendeu, Priscila? Foram esses canais que coloquei, que essas razões que são amplas, que me levaram, me trouxeram aqui para Recife, que hoje é minha cidade por opção também. Tá bom? Estou à disposição de vocês. Massa, Juraci. Muito bonita a música, tudo. Quer pedir outra música para a gente colocar? Quero pedir, na sim. Quero pedir a música do Alafim Oyó. Possível. Possível. Possível, sim. Não. Voltas, traços, dentro pedi de pra mim. Pedir para ratificar, né? A minha razão de estar aqui em Recife. São esses afoxés. Janela, então, se não fossem eles, eu não estaria fazendo. Estaria no Recife. Mas não estaria fazendo músicas, não estaria ampliando o meu acervo cultural, né? Eles que me permitiram. Possível, possível, possível sim. Voltas, traços dentro de mim. Andança, dança, mundança. Arcaico, janela. Insurreição interna. Casa fundante, fundança. Fundo, começo, começo, mundo. Oió, Alafim, oió. abrindo nó. Oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Xangô, alafim, oió, machado trinado, oió, coço, África Ocidental. O ponto, ó linda gente, alafim, oió, encontro. Xangô chama pedindo, segue alafim pra mim, alafim, oió, segue abrindo nó. Oió, oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Alafim, oió, abê, tambora, gogô, útero, caminho, fio, desafio, caô, pedra, vermelha e branca, andando em pé, alafim, oió, fogo, intrepidez, afoxé. Oió, oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Xangô, alafim, oió, machado trinado, oió, coço, África Ocidental. O ponto, ó linda gente, alafim, oió, chama pedindo, segue alafim pra mim, alafim, oió, segue abrindo nó. Oió, oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Oió, alafim, oió, alafim, oió, abrindo nó. Leve o machado, a justiça, o amor. O cobre traz a energia de Xangô. Leve o machado, a justiça, o amor. O cobre traz a energia de Xangô. Iluminando campos da cidade, a energia do cobre é felicidade. Circulando, aquecendo, a energia do cobre é felicidade. Pra vida, pra nação, a energia do cobre é felicidade. Pra vida, pra nação, a energia do cobre é felicidade. Leve o machado, a justiça, o amor. O cobre traz a energia de Xangô. Do seio da terra, transformada em axé, metal nobre cobre a gente de fé. Do seio da terra, transformada em axé, metal nobre cobre a gente de fé. Fio trazendo, fogo, ouro, cobre, nobre tesouro, fio trazendo fogo, ouro, cobre, nobre tesouro, universo de magia. A natureza traduz energia, metal leve, antigo, novo. No cobre o centro é o fogo, no cobre o centro é o fogo. No cobre o centro é o fogo, no cobre o centro é o fogo. Leve o machado, a justiça, o amor. O cobre traz a energia de Xangô. A energia de Xangô, a energia de Xangô. Alavanca vermelha e branca, lâmina dupla estampa, machado, vida, profundeza, candomblé, corpo, natureza. Cadê esse leca, ô Xangô? Fogo reparador, terreiro, cobre, comunidade, cobre. Caô, um pilê, tambor, seta, gente, festa, trilha, brilho, trinado, olhar. Terreiro, cobre, mãe, val, Xangô, airá. Xangô, fogo reparador, fogo. Possível. Alô, alô, voltamos aqui com mais um bloco aqui do nosso programa, nossa conversa aqui com Juraci Tavares. Juraci, queria que tu falasse agora um pouquinho sobre... Quer falar um pouco dessa música que tocou? Que é do terreiro do O Cobre? Ah, sim. Essa música é... Deixa eu precisar... A data dela, ela é de 2003. É de 2003, eu e o Márcio Pereira. O Terreiro do Cobre é uma comunidade de candomblé. Normalmente os terreiros de candomblé, um dos alicerces é essa filosofia da comuna, né, da comunidade. Normalmente os terreiros, eles estão encravados, eles têm uma filosofia, né, que é trazida, obviamente, que é esse ensinamento dos ancestrais africanos, que é essa a construção coletiva. E o candomblé, ele tem essas filosofias, né? O candomblé, ele é um espaço de acolhimento, mas não é aquele acolhimento simplesmente com assistencialismo. Ele busca assistir, mas de maneira que o indivíduo se perceba sujeito construtor do seu destino. Então, essa comunidade do Cobre, que é um terreiro que tem lá em Salvador, ela é muito significativa para nós que fazemos o ativismo negro, que acreditamos na cultura afro-brasileira, que acreditamos na cultura africana como berço cultural, humanizado da humanidade. E esse terreiro do Cobre, cuja a Ialorixá é Mãe Valnísia, popularmente chamada de Mãe Val, ele é muito significativo. E aí eu e Márcio decidimos fazer esta canção, né? Que a gente chama O Cobre, porque o nome do terreiro é Terreiro do Cobre, né? Então é uma canção, volto a repetir, muito significativa. E praticamente iniciou o meu ciclo de parcerias. Se bem que eu começo a escrever para o Ilê em 97. né? Não, então foi a continuidade, né, do meu trabalho coletivo, porque em 97 eu já tinha escrevendo canções e parceiros como Luiz Bacalhau colocando melodia. Então, em 2003, nós fizemos esta canção homenageando, se vocês forem observar, o texto da canção descreve e narra o Terreiro do Cobre. Então, é uma canção também revestida de muita significância, muito significado para nós, por entender que esse é um dos terreiros de vanguarda, né, do candomblé. É um terreiro que está sempre, que também não dá, como os terreiros de candomblé de um modo geral, eles não dão trégua ao racismo. É um terreiro que está sempre procurando desenvolver culturas. Por exemplo, a mãe Val, lembro-me que ela passou um período escrevendo para um grande jornal, o principal jornal de Salvador. Então, além de ser uma Ialorixá, também tem essa veia de escritora. Então, é um terreiro muito significativo. E essas são razões que nos levaram a construirmos essa música, eu e o Márcio Pereira. Eu já sei. Então, fala aí um pouco do livro. É o livro Vocábulos Caminhantes, de 2013, tu falasse, ou 12? 2012. 12. É. Como é que, o que é que, pra gente que vai começar essa leitura, o que é que a gente pode esperar aí dentro? Olha, eu costumo dizer que, por exemplo, é comum, por exemplo, eu recitar e as pessoas colocam assim. E o que quis dizer este poema? Eu sempre digo que a poesia é a linguagem indizível, né? A arte é a linguagem indizível, é a linguagem do não dito. Justamente por ser essa linguagem do não dito, não é o jogo jogado, é o jogo em andamento. Então, aí você me pergunta, Fernando, o que é que a gente espera? O que eu espero, na realidade, que é um dos objetivos da nossa obra, é tirar vocês da zona de conforto. É isso que eu espero. Entendeu? Porque se eu não tiro o meu leitor, o meu ouvinte da zona de conforto, eu deixo de fazer arte para deixá-lo se balançando na cadeira, se balançando na rede. E aí esse balanço na rede, que é bom, mas não existe intencionalidade política. Entenderam? Porque ele vai para... Ele fica na zona do relaxamento. E a gente sabe que essa coisa do conhecimento é tensão. Tensão, relaxamento. Relaxamento somente é bacana, mas ele é efêmero, é passageiro. Entendeu? Então, o que a gente espera na leitura deste livro Vocábulos Caminhantes, do disco Umbilical, é que vocês se inquietem, porque quando nós escrevemos, a gente escreve para que o nosso ouvinte, o nosso leitor, ele se inquiete, porque somente se inquietando, somente tirando ele da zona de conforto, eu abro a possibilidade de dizer que negro lindo é pleonasmo, diáspora, fenda, precipício, diáspora. Se eu não inquietá-lo, se ele não sabe o que é diáspora, se eu não inquietá-lo, ele não vai buscar. Ele não vai se interessar em saber o que é diáspora. Ele não vai se interessar porque é que ele usou a expressão pleonasmo. Entendeu? Então, o que eu espero... obviamente não é de uma maneira compulsória, né? Que eu não tenho esse direito, mas o que nós esperamos é levar vocês a se inquietarem, dando o salto, ou seja, que o livro e o disco contribuam para o desenvolvimento de vocês, porque eu tenho quase que certeza, aí não é certeza, quase que certeza que na leitura do livro e no escutar do livro, do disco, o escutar inquietado. Eu tenho quase que certeza, porque a certeza é perigosa, quase que certeza que vocês, a gente abre a possibilidade de vocês darem um salto para frente ou para trás, depende, através dessa leitura e da audição do disco. É isso que nós esperamos. Eu, o disco, eu sozinho, né? E o livro Eu Sozinho, que é o vocábulo, só é a minha assinatura. E o disco, eu e meus parceiros, Luiz Bacalhau, Márcio, Ulisses, Osvaldo, essa turma. Ulisses, Márcio, Osvaldo e Luiz Bacalhau, é o que a gente espera da leitura e da audição desse disco. Isso aí. E próximas inquietações, novo livro, novo disco, previsto para quando? A gente não tem. Eu, a cada dia que passa, eu vou tendo uma relação e construindo mesmo, construindo uma relação muito assim, de parceria, parceira com o tempo. Até porque não dá para a gente passar na frente dele. Para mim, ele é um dos grandes maestros. É o tempo. E então, por isso que eu construo com ele uma relação de parceria. Eu sou uma pessoa que digo, vou devagar porque tenho pressa. Eu sou nesse sentido. Eu evito. Claro que tem situação que a gente... Mas eu evito, assim... apressando determinadas coisas. Mas estamos trabalhando para que, por exemplo, o livro, essa possibilidade, eu vou arriscar dizer que é concreta, para ver se eu lanço no meu aniversário de 70 anos, que é 2020. Quer dizer, estamos no início de 2019. 2020 é de janeiro a dezembro, né? Então nós temos aí praticamente 2 anos, porque eu não estou dizendo mês. Né? São 2 anos que eu tenho a possibilidade de lançar o disco, o livro e quem sabe também um disco. Então quero ver se lançamos o livro dentro do ano dos meus 70 anos, que é 2020. Entendeu? E quem sabe, com a colaboração dos parceiros, lançar o segundo disco, né? O novo livro, eu poderei mudar o título, mas inicialmente a gente quer que ele se chame Seta. Entendeu? É isso, Priscila. Queria fazer uma pergunta assim, que a gente conversou um pouco sobre essas dinâmicas de Recife, tu falasse que gostava de como certos elementos da cultura eram preservados aqui. Eu queria que tu traçasse assim, algumas impressões que tu tem da cidade, que é uma cidade que tu diz que tu adota por opção. E também de Salvador, contasse um pouco como é o bairro que tu mora lá em Salvador, como é a dinâmica, o que é que tem de parecido, o que é que tem de muito diferente. Eu gosto muito daqui do Recife, né? Obviamente, a gente coloca assim essa coisa do diferente, porque é difícil as comparações concretas, né? Porque não dá para... É a mesma coisa perguntar quem é o melhor, Milton Nascimento, Caetano Veloso, que são diferentes, né? Mas, apesar de não dar através de comparações dos diferentes... Mas tem elementos que realmente marcam, né? Por exemplo, Recife, eu gosto muito daqui. Uma das coisas que eu gosto, por exemplo, quando se fala assim no maracatu, se fala no caboclinho, se fala no frevo, se fala no ijexá, e aí eu ficaria aqui, se fala na ciranda, não é? Se fala no bloco lírico. Quer dizer, eu ficaria aqui um bom tempo citando esses segmentos culturais e eles resolveram, através do povo, né, da cultura do popular, se manter como elementos fundamentais que permitem que a gente diga assim, ó, tal cidade, ela tem pilares culturais, e esses pilares culturais, na minha visão, eles estão aí preservados, entendeu? A diversidade é muito grande, mas a gente tem as demarcações de cada cultura dessa, sem isolamento, né? É, a cultura, essa está aqui, essa está do lado de cá, não são compartimentos, quer dizer, a preservação das identidades de cada uma, entendeu? E eu vejo muito isso no Recife, essa é uma das razões que eu gosto daqui, entendeu? Que eu acredito que as dificuldades são grandes, né? São grandes porque todos esses elementos que são forjados, são construídos pelo povo, populares, a dificuldade é sempre grande, mas eu acredito que eu gosto muito daqui porque existe essa preservação, né? E Salvador, ela é muito importante, né? Muito importante. Mas, por exemplo, o Carnaval de Salvador, como eu tenho uma relação muito estreita com... Sou ativista negro, né? Com visão não só na cultura negra, procurando utilizar a visão ampla, mas, para mim, o que ainda assim, marca de uma forma muito positiva em Salvador, o Carnaval, para mim, particularmente... são os blocos que estão ligados à cultura negra, os blocos afros, as entidades negras, porque uma boa parte do carnaval, na minha visão, e aí não vou valorar, elas estão muito embaladas, sim, pelo capital. E não estou tirando a importância do capital, porque eu acho que a gente pode avançar mantendo-se. Avançar sim, mantendo-se, que eu acho que esse é o grande barato, a gente continuar assim, modificando. Eu estou fazendo uma canção para o Ilê que se chama Verbo Regular. Por que isso? O verbo regular, pedi licença à professora ali, a Elizabeth, que é a professora de português, eu aprendo muito com ela. O que é o verbo regular? É aquele verbo que a gente conjuga da primeira conjugação até a última e mantém a raiz. Verbo cantar, por exemplo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Até a última vai ser ANT. O que muda é a desinência, é o gênero, é o número, é o grau, entendeu? Essas mudanças. Mas a raiz, ela está lá intacta, entendeu? Então, eu acho fundamental a gente avançar mantendo-se, né? E isso a gente percebe na cultura dos blocos afro de Salvador. Então, eu vejo dessa forma, né? Então, eu gosto muito daqui, também por isso, Recife. Quer pedir uma música? Quer. Eu tenho um poema. Eu vou escrever, vou recitar. Poema. Depois eu peço a música. Fenda, precipício, altura, ruptura. Onda, balanço, enchente, gente, diáspora. Vendaval forte, caminho sem fim, parindo nortes, torso além torso, ancestrais no corpo, África. Endereço, berço, milenar, plural, altaneira, porta, mundo, Brasil, alma inteira. Diáspora africana, travessias, reis, princesas, rainhas. Pró, funda o Brasil contra a corrente mar bravio, em pé, diáspora desvia desvios. Ancestrais acendendo pavios, diáspora compulsória, alma cheia, desconstrói teias e veias. viés cruéis. 13, 14, maio, desmaios. Tsunamis, vendavais, tornados. Corpos arremessados. Desigualdades. Tragédias. Transatlânticos compulsórios. Desigualdades abissais. Esquecimentos tantos. 13, 14 de maio deu branco. Eu termino dizendo que este Brasil, ele deu branco. E a gente coloca, não é de uma maneira, é assim, odiosa, não é nada disso. É constatando, né, que este Brasil, a gente percebe que o sacrifício maior é da comunidade negra. A gente vê que a maioria existe. O Brasil é um país que mata 65 a 70 mil brasileiros por ano, e 70% somos nós negros. Então, na realidade, deu branco nesse sentido. E se não tiverem políticas públicas para poder diminuir esse fosso, o Brasil vai continuar assim, exportando para o mundo estatísticas desagradáveis, e vai continuar sendo um quintal do mundo. Tá bom? Quer pedir um som teu, pode ser de alguém mais? Eu ia te perguntar um negócio. Perguntar não, assim, pedir pra tu falar aí pra nossa audiência, pro pessoal que vai escutar depois, inclusive na internet, assim, algumas recomendações, assim, tanto literárias quanto musicais. Sim, literária, nós temos lá um grande poeta. Em Salvador, nós temos um grande poeta que eu recito um poema dele, que se chama O Professor de Literatura Negra, ativista negro, chamado Nelson Maca. Então, uma das recomendações que eu sugiro é A Gramática da Ira, do professor, do ativista negro, do literata negro, Nelson Maca. Eu recomendo que vocês comecem a se interessar pela literatura negra. Por exemplo, a minha literatura é negra, sim. Obviamente que a nossa capacidade, nós temos uma visão ampla da... Eu, como Nelson Maca e outros que fazem literatura negra, a gente faz literaturas também não negra, como, por exemplo, Rompi o Lacre e Me Apresentei ao Mundo. A Sombra e a Luz tornaram-me singularidade. Dizem que estou fragmentação no gerúndio, quase inquestionável. O próprio trilho do Devir, unidade una, singular, refratada de um prisma uterino, que rompe o seu lacre colorido, com todas as cores do seu arco-íris humano, guardadas na intimidade desse fragmento uterino estraçalhado e feliz, que cria a sua unidade, o seu movimento acariciado no ventre do prazer. Então nós agora, obviamente, nós preferenciamos a literatura negra, aquela que somente ela, nenhuma outra literatura, seja ela vermelha, amarela, branca, azul, vai dizer que negro lindo é pleonasmo, negro lindo é exclusão. O negro lindo aí é dispensável, a exceção é contramão. Eu posso estar enganado, mas somente a literatura negra vai dizer isso, porque essa literatura, ela retrata, busca retratar essa relação de desigualdade que existe no país entre a comunidade negra e a comunidade que está aí no poder. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Que leiam os escritores negros. Por exemplo, leiam, anotem aí a escritora Conceição Evaristo, É um grande nome para a Maria de Bolsonaro, Carolina de Jesus, o CUT, entendeu? Como eu falei, o Nelson Marca, o Jairo Pinto, são escritores. Então comecem a se interessar pela literatura negra, porque é a literatura que traz, que retrata todas essas questiúnculas, né? Todo o panorama que procura retratar o cotidiano da mulher negra, da criança negra e do homem negro no Brasil. Essa é a recomendação que eu... São as recomendações que eu reputo, que eu indico, e se interessem por essa literatura. E volto a repetir, e se interessem literalmente pela escola. Não abro mão da escola, porque tem um segmento que vai incentivar para que a gente não se interesse pela escola. Não entre nessa, não abandone a escola ouvindo o discurso orquestrado de que a escola está ruim, que a escola não presta. Ela, do jeito que estiver, o nosso lugar é dentro dela. Eu termino crítico, dizendo que lugar de pobre e negro é na escola. Era tudo WhatsApp. Entendeu? Se a gente não vai para a escola, não vê a escola como esse instrumento de transformação, a gente abre a possibilidade de passar de pobre a miserável. Exatamente. Então, o nosso lugar é na escola, para poder a gente reverter esse quadro, né? E a gente, e nós temos que puxar, estar na linha de frente desse processo. E volto a agradecer a Rádio Aconchego, Comunitária Aconchego, a Priscila, a Fernando, né? Dizendo que nós estamos à disposição para continuar aprendendo. Tá bom? Obrigado a todos e a todas, as ouvintes, os ouvintes dessa rádio comunitária. Continuem ouvindo, pessoalmente ouvindo, aumentando a audiência, garantindo a audiência. A gente abre a possibilidade de fortalecer essa rádio Aconchego e tê-la à nossa disposição. Obrigado a todos e a todas. Valeu, Jaci, muito obrigado. Massa, esse espaço aí que a gente teve aqui na rádio hoje, um espaço especial. A gente conheceu o Jaci esses dias aqui na nossa querida Conceição. Beijo, Cessa. E é isso, dá um tchau, Pri. Pessoal. É isso aí, gente. Tivemos aqui com Juraci e Beth, diretamente de Salvador. Foi uma honra, um prazer receber vocês aqui. Esperamos que vocês voltem mais a Recife e voltem aqui na rádio também. Quando estiverem por aqui, deem um alô, que a gente almoça junto, bate um papo de novo. É isso aí, bem-vindos e voltem sempre. E um salve para a galera que está ouvindo e bom carnaval aí para geral. Falou, galera. Bom carnaval. A gente se encontra na rua. Opa, aumentou muito. A gente se encontra na rua. Quer pedir uma música aí pra finalizar? Quero. Pedir a música A Porte. Aquela que diz que trouxemos o Brasil no fundo do navio. Precisamos continuar acreditando nisso, viu? Que o Brasil, ele também é negro. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Paraná? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar? Contra a corrente, mar bravio, em pé, diáspora negra, desvia, desvios, ancestrais acendendo pavios, diáspora compulsória, alma cheia, desconstrói teias e veias. Olhe pra minha língua, minha avó escreveu banto, Brasil em todos os cantos, Brasil em todos os cantos, na de meu irmão de navio, Yorubá, Oxalá e Emanjá, em meu primo, meu irmão, lê-se dentro bela canção. Quem é você com esta alma bonita inteira, mandinga, tapa, maluca? Malê ladeira da praça, mandinga tapa. Malê ladeira da praça, faça. Fazemos outro navio, eu, Jaime, Sodré, Mandela. Luzes acesas, ribaltas, janelas, janelas. No ventre da incompreensão, olha longínquo guerreiro. Separado, unido, partido inteiro. Sou Caio de Iaxás, Atlântico, África, o fio. Trouxemos o Brasil no fundo do navio. Trouxemos o Brasil no fundo do navio. Olhe pra minha língua, minha voz escreveu banto. Brasil em todos os cantos, Brasil em todos os cantos. Na de meu irmão de navio, Yoruba, Oxalá e Emanjá. Em meu primo, meu irmão, lê-se dentro bela canção. Quem é você? Com esta alma bonita inteira, mandinga tapa. Malê ladeira da praça, mandinga tapa. Malê ladeira da praça, faça. Janeiro de 1835 não passa. Janeiro de 1835 não passa. Fazemos outro navio, eu, Jaime, Sodré, Mandela. Luzes acesas, ribaltas, janelas, janelas. No ventre da incompreensão, olha longínquo guerreiro. Separado, unido, partido inteiro. Sou Caio de Iaxás, Atlântico, África, o fio. Trouxemos o Brasil no fundo do navio. Trouxemos o Brasil no fundo do navio. Trouxemos o Brasil no fundo do navio. Trouxemos o Brasil no fundo do navio. Olhe pra minha língua.